ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Liga Lá ao Sr. Fado. Edição para esta sexta-feira, dia 23 de maio de 2014. Já cá estamos. E agora para ouvir três grandes fatos. Antes de passar aos fatos propriamente ditos, quero convidá-lo mais uma vez a participar no nosso programa e a enviar a sua mensagem para cá. Tem duas formas de participar. Uma delas é enviar a mensagem para geral.radioantenaweb@gmail.com. Essa é uma das formas. A outra é ligar para cá, 910106983. 910106983. Pode ligar para cá, participar de viva voz. Por falar nisso, como é que será a voz do ou do ouvinte que está desse lado? Vá lá, satisfaça-me uma curiosidade, ligue para cá, participe. E, bom, depois de satisfazer a minha curiosidade, não é? Já agora aproveita e peça uma música. Bom, vamos seguindo com Carlos Ramos e o fado Tenho Vergonha. Logo depois, uma música muito bonita de dois fadistas, Fernando Maurício e Francisco Martinho. O fado chama-se Loucura. E este fado é um fado que tem realmente muito, muito que se liga. É uma letra profundíssima esta de Fernando Maurício e Francisco Martinho. Acabamos com Tina Santos e o tema Quando Voltares. Assim se inicia mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Pelo muito que te amei e por tudo que chorei, tenho vergonha dos beijos que te pedi, dos desejos que senti. Tenho vergonha das carícias que trocamos e daquilo que sonhamos. Tenho vergonha das cartas que te escrevi, dos ciúmes que vivi. Tenho vergonha que te quis e das figuras que fiz. Tenho vergonha, mas não volto para ti, apesar do que sofri. Só por vergonha o amor castiga, faz-nos passar tanto mal que nos obriga a sofrer o que não vale. Eu já sofri nos males do coração e repeti todos os erros de então. Tenho vergonha das carícias que trocamos e daquilo que sonhamos. Tenho vergonha das cartas que te escrevi, dos ciúmes que vivi. Tenho vergonha te quis e das figuras que fiz. Tenho vergonha, mas não volto para ti, apesar do que sofri. Só por vergonha. Sou irmão da desventura. Tinha razão minha mãe. Adorar-te, estar sedento de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra, que o vosso pranto encerra as mágoas do passado. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calado. Hei de ser a sombra tua, hei de subir e descer os degraus da tua rua. Minha querida, serei louco, a vida deu-me tão pouco, mas eu dou-te toda a vida. Chorai, chorai, guitarras da minha terra, que o vosso pranto encerra as mágoas do passado. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calado. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Destes três temas, destas três músicas, a última das quais, a Tina Santos, chama-se Quando Voltares. Vamos chegar com um tema que era para passar ontem, não passou, mas passa hoje. Manuel de Almeida, que nos canta o Embuçado. Para ouvir também Tio Zé e o Mar, o fado de Maria Armanda, e Carlos Macedo. Há muito que não passo este fadista, que até já passou aqui pelo nosso programa, aliás, pela nossa rádio, pela na altura ainda a Rádio Antena Web, não é? no programa Tempo de Antena. Foi um gosto enorme falar com o Carlos Macedo. Ele vai cantar-nos este fado de 1996, que eu acho lindíssimo, chamado Gostei de Ti. Assim se continuam a abrir as portas do nosso Diga Lá Senhor Fado, sempre que possível, de segunda a sexta, a partir das 6 da tarde. Fique bem, ouvinte. Boa tarde. A história que vou contar contou-me certa velhinha. A história que vou contar contou uma certa velhinha e uma vez foi cantar ao salão de um titular lá para o Paço da Rainha. Salão doirado de ambiente nobre e sério, e nesse salão doirado de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, ia sempre o embuçado personagem de mistério. Mas certa vez houve alguém que lhe diz, erguendo a fala, certa vez houve alguém que lhe diz, erguendo a fala, embuçado, nota bem que hoje não fique ninguém embuçado nesta sala. Alta admiração geral descobriu-se o embuçado. Alta admiração geral descobriu-se o embuçado. Era ele rei de Portugal, houve o beijamão real e depois cantou-se o fado. Era ele rei de Portugal, houve o beijamão real. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Saí de noite para pescar, para então com ganhar, é vida honrada te usar. Voltei quando nasce a madrugada, quando acorda a passarada, é vida honrada que usei. Vivi esquecendo o pensamento, sem o ai nem o lamento, é vida honrada que usei.

esta maldita paixão.